Attention, thanks. Sente, bom dia. Tá aqui no telefone, deixa eu me dar papá. Linha A, reporte pronto, 97, via pista, segue o índio. Pistão 97, Vento 490 graus, uma ameaça. Europa VA3, descanso for Delta 6, 1H1014, no restriction for